Já faz meia hora que eu tô tentando entender. Será que eu pareço invisível pra você? Tira o fone de ouvido, se quer terminar de novo, então fala. Cê não olha na minha cara mais. Chego cedo, tarde, tanto faz. Vai sair da minha vida, é. O meu coração duvida. Esse papel amassado, diz pro seu advogado que ele entendeu errado e que a gente tá voltando outra vez. E já faz meia hora eu tô tentando entender. Será que eu pareço invisível pra você? Tira o fone de ouvido, se quer terminar de novo, então fala. Cê não olha na minha cara mais. E se eu chego cedo ou tarde, tanto faz. Vai sair da minha vida, é. O meu coração duvida. Eu não posso aceitar a gente separado. Não vou assinar esse papel amassado. Diz pro seu advogado que ele entendeu errado e que a gente tá voltando. Eu não posso aceitar a gente separado. Vou assinar esse papel amassado. Diz pro seu advogado que ele entendeu errado e que a gente tá voltando outra vez.